preço. Disposição, irmão, não tem preço que pague, não tem preço que pague, não tem preço. A humildade, irmão, não tem preço que pague, não tem preço que pague, não tem preço. Disposição, irmão, não tem preço que pague, não tem preço que pague, não tem preço. A humildade, irmão, não tem preço que pague, não tem preço que pague, não tem preço. Eu quero ser livre de fato, sem agenda, sem contrato, sem algema, cadeado, telefonema, sem contato, sem problema, sem sapato, pé no chão pra voar alto. O meu lema é abstrato, busco sentido sem usar o tato. Eu quero seguir sempre honesto, independente de estar subindo. Eu quero ver os meus manos sorrindo, quero ver o sucesso já vindo. Quero o lado bom da vida, então é claro, seja bem-vindo. Eu posso ter um teto de vidro, mas o luar já está bem lindo. Então siga o que eu vou te dizer. Aqui, eu tenho um problema na vista aqui, me impediria de ter um destaque, mas eu sou feliz só de estar aqui. Digo pra que você insista e corra atrás das conquistas que te faça feliz. E o que os outros diz, ninguém vai te distrair. Não tem preço que pague, não, não tem preço que pague. Acorda cedo, mano, viaje os empecilhos, mano, esmague. A ignorância é uma bênção, o conhecimento não te estrague. Ser feliz com tanto problema, isso sim, chamam de milagre. Disposição, irmão, não tem preço que pague, não tem preço que pague, não tem preço. A humildade, irmão, não tem preço que pague, não tem preço que pague, não tem preço. Disposição, irmão, não tem preço que pague, não tem preço que pague, não tem preço. A humildade, irmão, não tem preço que pague, não tem preço que pague, não tem preço. Algumas pessoas têm preço, outras têm valores. Alguns são reais no começo, no final não passam de atores. Na inveja dos faladores, fiel, leal, permaneço, ressuscitando amores nas dores de um mundo perfeito ao avesso. Tatuagem carrego no peito, vantagem carrego na mente. A bomba não é de efeito, jeito é levar a mensagem no pente. A mira já tá na cabeça, pra que você não esqueça que somos mais que aparências, então cresça. Levante, lute, avante, mude, nos bico, chute, nos político, mute. Tapa de luva, ou morre ou muda, ou muda de nome, ou soma ou some. Meu motivo pra sorrir aqui é desejar o bem de quem nem conheci. Malas prontas pro espaço, enquanto você fala eu faço. Disposição, irmão, não tem preço que pague, não tem preço que pague, não tem preço. A humildade, irmão, não tem preço que pague, não tem preço que pague, não tem preço. Disposição, irmão, não tem preço que pague, não tem preço que pague, não tem preço. A humildade, irmão, não tem preço que pague, não tem preço que pague, não tem preço.